Por volta de 12 horas e 55 minutos de ontem, em patrulhamento pela rua Di Cavalcante, no Jardim América, uma equipe policial avistou um veículo Fiat Uno de cor branca, em seu interior, dois ocupantes do sexo masculino, ambos em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem ao veículo, verificou-se que o mesmo possuía apenas os assentos frontais, sendo que os traseiros haviam sido removidos, o que caracteriza veículo utilizado para o contrabando. Ainda em revista veicular, foi apurado que o número do chassi estava adulterado. No local onde o mesmo deveria estar, haviam furos, o que indica que o veículo foi vendido a um ferro velho como sucata. Os ocupantes, então, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para os procedimentos. Já por volta de 18 horas e 25 minutos, outra equipe policial em patrulhamento de trânsito pela Avenida Brasil, região central, deparou-se com um acidente de trânsito, sendo então verificado que não havia vítimas e os respectivos condutores haviam se acertado no local. Porém, foi verificado que um dos veículos, uma motocicleta Leopard de origem paraguaia, não possuía placa e, ao realizar vistoria minuciosa, constatou-se que ainda não tinha numeração do chassi, pois havia sido raspada e ela estava sem condições de legalidade. Diante disso, o condutor foi encaminhado para a Delegacia Especial do Adolescente, pois se tratava de um menor de idade. Tantas contradições, tantas infrações em uma única situação, não deixaram outra alternativa para os policiais, senão os procedimentos cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.